Além da campanha principal, o jogo oferece uma série de missões secundárias e atividades paralelas que liberam itens, trajes ou dão boa quantidade de XP. Nem todas essas missões envolvem supervilões do Cabeça de Teia. Na verdade, a maioria se trata do Aranha ajudando pessoas mundanas. Por consequência, muitas delas não têm uma conclusão muito elaborada. Um tempo depois do Aranha ajudar a polícia a prender o Wilson Fisk, Yuri pede ajuda para reconectar as torres de vigilância espalhadas pela cidade. O modus operandi dessas missões requer que o jogador se aproxime de cada torre e pare o sinal delas com o sinal esperado. Concluindo, o jogador ganha acesso à localização das atividades daquela cobertura dos 10 distritos do mapa. Um esquema manjado de jogos em mundo aberto de liberar parte do mapa para o jogador, além de outras atividades. Geralmente recomenda-se que esta seja a primeira atividade paralela que o jogador conclua, porque mesmo que uma torre seja reconectada antes mesmo de uma missão secundária ficar disponível, ela irá fornecer a localização exata dela se estiver no alcance da torre. São simples de serem concluídas, mas são muito úteis para a navegação e ajudar o jogador a concluir as outras atividades. O Homem-Aranha descobre a localização de uma mochila antiga dele que ele abandonou. E como ele deixou um rastreador nela, abre a possibilidade dele encontrar outras mochilas espalhadas pela cidade. Juntos delas estão objetos que carregam lembranças de eventos anteriores, sejam da vida pessoal, sejam dos momentos como vigilante. São um total de 55 mochilas, que contêm histórias pequenas, mas interessantes. E além de fornecerem XP, quando resgatadas, elas dão fichas de mochilas, necessárias para a obtenção de algumas melhorias e alguns trajes. E quando todas as mochilas são coletadas, o jogo libera o traje improvisado do filme De Volta ao Lar. O amigo da vizinhança pode fotografar pontos de interesse da cidade, sendo 47 ao todo. A ideia é ativar a câmera, ajustar a posição dela e registrar monumentos da cidade. Alguns partes da cidade real, outros fictícios parte do universo Marvel. É uma secundária bem tranquila que dá ao jogador XP e fichas de monumentos para adquirir trajes e melhorias. Além dos monumentos marcados no mapa, o jogo possui outros 50 monumentos secretos que podem ser fotografados. Achá-los por conta própria é um grande desafio, mas o jogo oferece recursos para encontrá-los com muita facilidade. Ao fotografar todos, o jogador recebe o traje da universidade, uma recompensa bem decepcionante, por sinal. Existem quatro missões secundárias diferentes, mas que se comportam de forma muito parecida, que são os esconderijos do Fisk, os galpões dos demônios, os acampamentos dos prisioneiros da Hiker e os postos da Sable. Em cada distrito existe pelo menos uma base de cada grupo e a ideia é desmontá-la para deixar a cidade mais segura. O interessante é que todas estas bases podem começar a primeira onda com uma abordagem furtiva, abatendo inimigos de um jeito silencioso e de forma que não alerte os outros. Mas infelizmente, assim que começa a segunda onda, os confrontos passam a ser combates diretos, e seguem assim até a sexta e última onda. Apesar de parecidas, essas missões são muito boas por trazerem vários inimigos em sequência, abrindo espaço para o jogador testar técnicas de combate, além de cada base ter seus inimigos particulares. O lado decepcionante é não poder completar uma base inteira apenas de forma furtiva. Completando estas bases garante XP, fichas de base e depois ainda é possível repeti-las se o jogador desejar, o que é um recurso muito bem-vindo. Existem 5 missões que não envolvem supervilões, mas que se tratam do Aranha ajudando pessoas comuns. A Rede Caiu é sobre o herói ajudando uma técnica de redes a descobrir a fonte de interferência das torres. Detetive Spider-Man se trata do Aranha investigando o comportamento estranho do marido de uma mulher. Invadindo o castelo é sobre o Aranha verificando uma parte do parque com a ajuda de uma observadora de pássaros. Em Spider-Man, o Cabeça de Teia investiga atividades que as pessoas alegam que ele fez. Em Caçando Atiradores, o Aranha deve impedir um ataque coordenado de franco-atiradores. Não são as missões mais elaboradas do jogo, tanto em história quanto em andamento, mas mostra o lado do herói em ajudar pessoas comuns, sem terminar uma grande trama de salvação do mundo. Depois de ser despejado de casa, Howard perdeu todos os pombos dele, e o Cabeça de Teia se dispôs a encontrá-los. São um total de 12 pombos para serem resgatados por toda a ilha de Manhattan. A ideia é identificar a posição de um pombo numa área estimada, e quando encontrá-lo, o pombo tentará fugir, dando início a uma perseguição. Quando estiver a uma distância mínima em relação ao pombo, o jogador pode capturá-lo, e assim o pombo retorna sozinho para Howard. Além de XP, concluir cada caso dá fichas de pesquisa para o jogador. É uma missão que pode parecer encheção de linguiça, mas que treina a capacidade do jogador de se movimentar pelo cenário, e que aos poucos revela uma trajetória bem triste do criador de pombos. Existem 5 missões dadas pelo aluno da Universidade de Empire State, Philip Chang, sobre pessoas desaparecidas. com a única pista sendo uma foto da última localização delas. A ideia aqui é vasculhar o local das fotos para encontrar novas pistas, e depois enfrentar uma horda de pessoas corrompidas pela habilidade do Senhor Negativo. A dificuldade está em identificar os locais das fotos, o que pode levar um tempo para acontecer, mas se demorar muito, o próprio Aranha dá pistas sobre o local. De resto, são missões bem simples, sem uma história complexa. Uma mulher em um telhado mostra um QR Code para o Homem-Aranha, e que depois de escaneado ele faz um contato com o Screwball, uma criadora de conteúdo que propõe que o herói escane uma série de QR Codes espalhados para encontrar uma vítima de sequestro. É uma missão relativamente tranquila, já que o jogo sempre fornece as localizações exatas dos códigos. A dificuldade está em conseguir alinhar a imagem corretamente para o Aranha conseguir tirar uma foto. E para alguns também pode ser difícil suportar os comentários da vilã. Um policial alerta o Aranha que os capangas do Wilson Fisk atacaram um caminhão levando provas contra ele, e se forem destruídas, podem fazer com que o vilão saia da prisão. É uma secundária relativamente longa, com um desenrolar bem interessante, tendo momentos de rastreamento, esconderijos e combates diretos. E tem uma conclusão bonitinha, ainda que bem simples. A Gata Negra, quer dizer, a Black Cat, faz contato com Cabeça de Teia e dá pistas através de pelúcias de gatos de como ele pode capturá-la. Para encontrar os bichinhos, o jogador deve utilizar as câmeras montadas e procurar numa paisagem com um escopo definido, sendo 12 bichinhos espalhados pela cidade. Encontrar as pelúcias não é difícil, mas pode ser um pouco entediante. E ao concluir todos os casos, o jogador ganha acesso a um traje alternativo bem interessante. E rola uma pequena virada na história. Ao examinar uma caixa misteriosa, o amigão da vizinhança conhece o treinador, o Taskmaster, que propõe que o herói complete uma série de desafios para desarmar bombas. Os desafios variam entre quatro tipos: fazer um percurso atrás de um drone, desarmar um conjunto de bombas em localizações diferentes, enfrentar uma série de inimigos com maior pontuação, ou realizar abates furtivos sem ser visto. Cada desafio exige uma pontuação mínima para ser concluído, mas existem três valores que determinam se o jogador atinge uma pontuação entre bronze, prata e ouro. Para completar esta secundária, não é necessário atingir pontuação ouro em todos os desafios. Basta conseguir bronze em todos. Mas quanto melhor a pontuação, mais fichas de desafio são dadas ao jogador. Por ter quatro categorias, os desafios conseguem ser bem diversos, e é relativamente tranquilo conseguir pontuação bronze em todos eles. O que pode frustrar bastante o jogador é o esforço necessário para conseguir pontuação ouro em todos. Ao terminar 5 desafios pela primeira vez, o treinador aparece e inicia uma batalha de chefe. Ele pode ser bem desafiador se o jogador não mestrar certas táticas, mas felizmente perder para ele nessa primeira batalha não resulta em fracasso. Depois de concluir todos os desafios, ele retorna, e desta vez para uma batalha bem mais longa. Possivelmente ele é o chefe mais difícil do jogo, onde apenas uso de ataques normais e aparelhos de teia não são suficientes para derrotá-lo. Lonnie Lincoln, vulgo Lapjack, quer dizer, o Tombstone, é o foco de 3 secundárias do jogo. A primeira se trata de examinar o transmissor da gangue do Tombstone e depois localizar a fonte do sinal. A segunda é sobre investigar o depósito do Tombstone protegido por membros da gangue dele. E a terceira e última é uma batalha direta contra o supervilão. O legal destas 3 missões é que elas abordam praticamente todas as facetas do jogo: os quebra-cabeças de circuitos, os quebra-cabeças de espectros, perseguições, abordagem furtiva, combates e uma batalha de chefes. As interações entre ele e o Cabeça de Teia são bem interessantes, e com poucas falas, o Lapid consegue ser tão interessante e carismático quanto alguns vilões da campanha principal. Harry, antes de sair de cena, revelou que a mãe dele criou estações de pesquisa para beneficiar a população, mas que estão com risco de serem encerradas caso não entrem em operação. A ideia desta secundária é realizar uma série de atividades. Cada estação possui um problema que o Aranha deve resolver, indo de fechar uma tubulação e depois tampar buracos de caixas d'água com teia, passando por coletar amostras de gases poluentes, chegando até resolver quebra-cabeças de espectro de luz, por exemplo. No geral, são bem tranquilas de serem resolvidas, já que não envolvem tempo para serem concluídas ou combates. E não tem uma história tão profunda, mas dão um ar de diversidade nas atividades do jogo.